Que as rimas seguem lucrando, nossa voz é hino. Nos acessos do mangue, já ontem de bicho. Sem papo de querer ser, nós é o funk mesmo. Onde elas vêm, tem papo. Então vem, que a firma segue lucrando, nossa voz é hino. Nos acessos do mangue, já rondei de bicho. Sem papo de querer ser, nós é o funk mesmo. Onde elas vêm render pra ter engajamento. No baile de quebrada, vários bicos pro alto. Se hoje eu tô com a mascada, tem várias no cadapio. Cê nem vale nada, tchuca. Quer ser minha mulher? Minha vida não é uma uva, mas é o cavalé. Burro tá, é linguiça que cacém. Tira o freio do trem, jogando na festa onde ninguém é de ninguém. Uma bebe fica bem, entra na Mercedes bem, jogando na festa. Domingão na minha favela, sem cap vou no peão. Clima certo pra beber e fumar um pros ladrão. Não devo fazer por vir, então presta atenção. Se falar algo de mim, vai ter que dar direção. Nós é a nata do bagulho, nós contou outro milhão. Por aí chutando tudo, eu tô na minha distração. Os menor cai pro perigo e volta com as malas cheias. Nós tem coleção de bico e oito Hilux preta. Vida louca, elas pisa, joga pros periferia. Nós em bica toma tudo e no outro dia faz festinha. 30 puta na mansão, Guarujá é meu quintal. É festinha de bandido bom, só bebê de fio dental. Bebida à vontade, na festa do chefe. Só vela de ice, pra tropa do cap. Só menina habilidoso, joga camisa do peixe. Se tem lance do Neymar, pode ir pra que vai pra rede. Bebida à vontade, na festa do chefe. Só vela de ice, pra tropa do cap. Só menina habilidoso, joga camisa do peixe. Se tem lance do Neymar. Salve dos maloqueiragem, pela andada carruagem. Hoje nós vai bagunçar. Só passada pela favela, os meninos da vila na volta. Eu tô tipo Neymar. Paras na bota vindo me ligar. Tô pro file, nem olho o celular. Já foi foda, gosto nem de lembrar. Hoje nós dança só pra debochar. Ok, plantares, collab com pau de pá. O pote tá furando a lupa, é vários quilates. Nós compa só pra roncar e bater na cara das putas. Tipo, como daquele jeito que nós gosta. Várias gatonas atrás de recompensa. Nós faz as notas e cê é pra roncar pouco. Cê é louco, nem compensa. Sacada, garagem, a G63 da Brabus. Tropa do carro, resenha do G-Life. Várias Barbie, só pique gelado. Daquele jeito que nós gosta. Várias gatonas atrás de recompensa. Nós faz as notas e cê é pra roncar pouco. Cê é louco, não compensa. Que a firma segue lucrando, nossa voz é hino. Nos acessos do mangue, já rondei de bicho. Sem papo de querer ser, nós é o funk mesmo. Onde elas vêm render pra ter engajamento. Vem com nós viver essa vida, já sei que tu tá pra jogo. Tá de olho no meu bolso que eu posso proporcionar. A quadrilha arrancou muito malote do banco, mas não foi assalto a banco, tudo já tá declarado. Hoje nós tamo bonita, passada tá clara tipo Neymar Juno. Jacobinco do cassino, eu patrocino essa bebê de luxo. Lembra dos gordão da escola, tá com os cordãozão gigante. Com a gestão que faz as notas, nave nova, alguns traçante. Lembra dos gordão da escola, tá com os cordãozão gigante. Com a gestão que faz as notas, nave nova, meu time tá em campo, todo dia contada de tratos. A minha aí só chorando em pratos. Se eu voltar pra você parar tudo, é que nem Neymar retornando pro Santos. Tô escutando aquela do Franco, os parceiros com a fita do banco. Ela pensa até que eu sou um banco. Quer sentar, quer sentar? Calma, amor, que eu já te conheço de outros carnavais. Ai, ai, ela já sabe que o cartão é preto e combina com o pai. Tem mais 2h30, meu jato já tá saindo pra Dubai. Tem, vai, vem a mostrada toda exibida me pedindo mais. É o funk, nós só conta dinheiro de monte. Ela joga bunda e se garante. No baile de favela, bebê se revela, só gente querer. É o funk, nós só conta dinheiro de monte. Ela joga bunda e se garante. No baile de favela, bebê se revela, só gente querer. Skank. bebida à vontade. Na festa do chefe, só vela de ice. Pra tropa do Kev, só menina habilidoso. Joga a camisa do peixe, se tem lance do Neymar. Levando uma meme, eu tô chefe do chapé de luxo. Caso book, tô sem hora pra voltar. Confirma que a festinha é coisa fina e carnes brancas pra quadrilha degustar. Tipo do G, ele quer do carro. Tem 5G desse melecado. Joga na seta, pouco tabaco. Já tá deixando o pote congelar. Pobreza minha conta, mente milionária. As notas não param, só investimento. Meteorologia, pacto com vento. Dono do minério, esse é meu momento. Tropa do G, ele quer do carro. Tem 5G desse melecado. Joga na seta, pouco tabaco. Já tá deixando o pote congelado. Que a firma segue lucrando, nossa voz é hino. Nos acessos do mangue, já rondei de bicho. Sem papo de querer ser, nós é o funk mesmo. Onde elas vêm render pra ter engajamento. Bebida à vontade, na festa do chefe. Só vela de ice, pra tropa do Kev. Só menina habilidoso, joga a camisa do peixe. Se tem lance do Neymar, pode ir pra que vai pra rede.